Touch me like the waters flood in your head. Touch me like you never touched before. Feel my body in the arms of perfection. Let's do your imagination. Say my name if you wanna play. I don't need permission. Make me a decision. Say my name if you wanna play. I don't need permission. Make me a decision. Say my name, say my name. No controle você sabe quem. De moto na Brasil fazendo game. Fazendo merda aqui ouvindo Kanye. Um maço de cigarro, vou pra Júpiter da N. O Rio de Janeiro não é Miami. A vida não tá fácil, né, Rayane? Gemidos e barulho de sirene. Me sinto como um pássaro. Não esquenta a cabeça assim, um palito de fósforo. Seu raciocínio é mágico. Seu rap não é lógico. Preciso de um leme de algum antibiótico. Me sinto como um ácaro. Passeio no tapete do Aladim por todo sábado. Sério, pô, ontem foi o meu aniversário. Apertei algum doce e me enganei. Seu jogo difícil. Quatro aces e um orgulho bobo pra nós dois. Eu te enganei. Meu jogo difícil. Quatro estações e um bom motivo pra nós dois. Não me leva mal, mas eu não minto. Sempre tô blefando por nós dois. Se eu vacilei foi por instinto. Deixa o fim do mundo pra depois. Não te quero tanto, mas te sinto. Não me confunda tanto assim. Me desculpe, mas não jogo limpo. Não arranque palavras de mim. Solidão de Hamlet. Ainda tem uma carta na manga tipo Gambit. Viemos lá de Bango City. Sem papo de Rambo e Django. Eu posso te mostrar como eu te amo. Se tudo der certo, ainda te lambo. Posso te ensinar a dançar mambo. Acendemos o mango, reis. Qual foi a última vez que tu fez uma coisa pela tua primeira vez? Tipo nudes, ficções, falso amor, facções, afters, ratões. Toda noite, meu amor, peço que você me mude. Infrações, amor e noções. Actors, ações. Toda noite, meu amor, eu posso que você me mande nudes, ficções, falso amor, infrações, afters. Toda noite, meu amor, eu peço que você me mude. Toda noite, meu amor, eu peço que me mande nudes. Toda noite, meu amor, eu peço que você me mude. Touch me like the waters fly in your head. Touch me like you never touch before. Feel my body in the arms of perfection. Let's do your imaginations. I don't know. I don't know. I don't know.